Bahia Brava, rapaz. O psicopata dos paredões. Ao vivo em Sergipe. Cheiro de perfume bom. Tá na gaiola, cheiro de marola boa. Tá na gaiola, cheiro de perfume bom. Tá na gaiola, cheiro de marola boa. Tá na gaiola. Meucds.com. Vem sentando na gaiola, vem. Tá na gaiola, vem. Tá na gaiola, vem. Sentando na gaiola, vem. Tá na gaiola, vem. Vem, vem. Sentando na gaiola, vem. Tá na gaiola, vem. Tá na gaiola, vem. Vem com o psicopata dos paredões.